mãozinho no meu ice. Beat na minha cama, quer tomar Sprite. Mistura que cama mais que chocolate. Empilhando granas e joga na vibe. Foda-se a fama, close no meu ice. Beat na minha cama, quer tomar Sprite. Mistura que cama mais que chocolate. Tô roubando a cena, me chama de Tarantino. Tô na luta pelo cash, é por todos meus amigos. Longe de problema, prefiro ficar em casa. Zerando Fruit Loops, essa porra é minha praia. Esses manos são paia, me chama de Seto Kaiba. Olha pro meu deck, minha manga cheia de carta. Eu tô tipo Jiraya, tô cuspindo fire. Com beat do café, batendo na tua cara. Não vai ser em vão, a nossa luta segue. É só seguir seu coração e o resto nós investe. O tempo nunca vai voltar, meu mano, vê se cresce. Eu tô muito avançado, me chama de Ed. Nesse game eu sou rap, tu apito, eu te decapito. Faço tudo que eu quero, sem medo e sem mistério. Cavo covas no cemitério, enterro meus inimigos. Não erro mais nenhum tiro, só ferro no seu ouvido. Empilhando grana, se joga na vibe. Foda-se a fama, close no meu eyes. Beat na minha cama, quer tomar Sprite. Mistura que gama mais que chocolate.